Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ministério da Ciência e Tecnologia. Ministério da Educação. Apresentam Física Vivencial. Uma aventura para o conhecimento. Galileu Galilei. Uma nova física e o mundo contemporâneo. Oi, Zezinho. E aí, beleza? Tudo tranquilo. Vem aqui. Você por um acaso tem noção de onde você tá? Como assim, pirou, Kleber? Onde é que eu tô? Tô na rádio. Não tô falando disso. Tô falando do seu posicionamento global. Nossa, Kleber, é um GPS? Ô, pra começar, as tuas coordenadas são latitude, menos 23 graus, 32 minutos. Meu tio tem um no táxi dele. Legal, né? Mostra tudo. Mostra em que cidade, em que bairro, em que rua você está. Também, se você quiser saber qual é o melhor caminho pra qualquer lugar, ele informa. Onde é que você conseguiu isso, Kleber? Ah, é do meu pai. Ele usa lá na plataforma de petróleo. Olha só, filho. O GPS fornece informações precisas de localização. Imagine. Com isso aqui é possível não só saber onde precisamente você está, como encontrar determinado caminho e saber até mesmo a velocidade e a direção do seu deslocamento. Que legal! Imagina isso aqui há uns anos atrás, pai. Imagina Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral com GPS. O professor Galileu é que ia gostar disso. E como ia, tanto que lá no estúdio da rádio, o professor Galileu já se inteirou da novidade. É realmente fantástico, Kleber, ter informação assim tão fácil e tão rápida. O cara que inventou isso é um gênio, né, professor? É, demorou. E como demorou, Kleber? Aliás, essa invenção não nasceu sozinha. Para que esse aparelho estivesse aqui hoje, muito se pesquisou, muito se debateu. No Renascimento, por exemplo, os cientistas ainda discutiam se a Terra estava parada ou não, se a Terra girava em torno do Sol ou se o Sol girava em torno da Terra. Ah, professor, essa foi boa. Imagina só o Sol girando em torno da Terra. Olha, realmente parece um absurdo, mas na antiguidade quase todos os pensadores acreditavam nisso. E as pessoas também. E, se vocês se derem conta, até podia ser muito razoável, já que no dia a dia não sentimos nenhum efeito que sugira que estamos em movimento. É, faz sentido. Ainda que a maioria concordasse, alguns estudiosos levantaram outras hipóteses. Por exemplo, a hipótese que a Terra girava como uma roda em torno do seu eixo. Já era um avanço. Mas o debate continuou por muitos e muitos séculos. Aristóteles defendeu que a Terra estava parada e era o centro do universo. Ptolomeu, um dos maiores astrônomos da antiguidade, também dizia que a Terra estava parada. Eles achavam que se a Terra se movesse, deveriam ser observados certos efeitos e que, se esses efeitos não existem, portanto, ela não se move. Mas que efeitos eram esses? Ah, só perguntando pra eles, né, professor? Engraçadinho. Conectando rádio túnel. Antiguidade, antiguidade. E com vocês, Aristóteles e Ptolomeu. Meus caros contemporâneos, é simples. Eu, Aristóteles, em 300 e poucos anos antes de Cristo, pensei que, se a Terra não estivesse parada, que nós veríamos as estrelas de diferentes ângulos e que as constelações mudariam de forma. Se a Terra estivesse girando, olha só, prestem atenção. Quando jogássemos uma flecha verticalmente para o alto, ao cair essa flecha atingiria outro ponto diferente de onde partiu. Mas nada disso acontece, não é, Ptolomeu? Se a Terra girasse, seu movimento de rotação jogaria para fora tudo que estivesse solto sobre a sua superfície. É, nossos argumentos eram bons, caros contemporâneos. De volta da viagem da Rádio Túnel... Isso não dá pra negar, né, professor? É, tanto Aristóteles quanto Ptolomeu defenderam bem suas teorias. Mas novas proposições iriam surgir para desbancar os dois. Vamos ter ainda pela frente Copérnico e Galileu. Teu xará. É, e tem mais. Tanto o primeiro nome dele quanto o meu terminam em O. Já imaginou, professor, colocar todo esse povo hoje junto, debatendo na nossa rádio? Mas hoje seria diferente, porque temos como comprovar nossas teorias por meio de experimentos. tanto aqui na superfície da Terra, como no espaço em órbita ao redor dela e até mesmo na Lua. A história do homem é a história da evolução do pensamento. E nisso, até mesmo as teorias equivocadas ajudam a ciência a avançar e evoluir, já que é preciso buscar novos argumentos para comprovar ou contraditar aquilo que é proposto. Se Copérnico e Galileu estivessem aqui, aposto que confirmariam isso. Veja, quando alguém discorda do seu argumento, faz com que você procure outra forma de argumentação e comprovação. Imaginem uma conversa com Copérnico e com Galileu. Tá na hora de chamar a nossa Rádio Túnel, conectando Idade Moderna. Tudo bem, mas depois do intervalo.